DJ Bruno, original do Pará. Ah, um brilho tão profundo nos teus olhos. Ah, eu sinto que o amor sobreviveu. Quero te dizer que tudo vai mudar. Te peço, fique um pouco mais comigo. Por favor, pense um pouco em nós dois. Aquele que vive pra te amar. Todo amor que eu guardei, sei que não se acabou. E por isso eu te peço, fique aqui. Aquele que vive pra te amar. Todo amor que eu guardei, sei que não se acabou. E por isso eu te peço, fique aqui. Fogo do Comércio, o rei da mídia. Olha,

rejeitam o meu coração. Fala comigo. Deus o que der. Thank you.

aqui você encontra as melhores marcas. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos, a bola no vento. Pela estrada, no seu caminhão. Gravado no peito, a sombra de um dragão. Saudade vem te buscar. Um raio de ilusões, um um coração no escuro. Ai, ai, ai, ai, amor. De azul, um eclipse do mar. Ai, ai, ai, ai, amor. Eu sou satélite, você eu sou. Um universo de água natural, um espaço de luz feito só pra nós dois. Ai, amor. Morreres primeiro. Estúdio Bruno Vozes Brasil. Produções e mixagem. DJ Bruno, o original do Pará. Você é minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Meu céu, meu pão de mel, meu bem-querer. Vem, meu céu, meu pão de mel, meu bem-querer. Olha, amor, a saudade dói demais. Quantas vezes te menti e eu tinha te esquecido. Olha, amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Olha, amor, a saudade dói demais. Não voltará. E o que tiver que vir, virá. seu coração. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda os corações escolhidos. DJ Bruno, o original do Pará.